A vitória de Portugal sobre os Camarões, a etapa norte-americana do Mundial de Motocross, no Roland Garros, os líderes do ténis mundial já foram eliminados. São alguns dos temas para desenvolver na edição desta quarta-feira, 2 de junho, do Desporto Antena. Voltamos já! De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua rádio Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. www.futebolemportugal.info. O seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Portugal venceu os Camarões por 3-1. No penúltimo teste antes da estreia no Mundial da África do Sul. Ontem na Covilhã, um gol do médio-portista Raul Meirelles, após jogada pela direita de Paulo Ferreira e Simão Sabrosa, garantiu a vantagem à equipa das esquinas durante a primeira parte, numa partida marcada pela expulsão de Samuel Eto'o. O avançado camaronês do Inter Milão, também ainda na primeira parte, estrela maior do conjunto africano, viu dois cartões amarelos no espaço de um minuto. O primeiro por protestos, o segundo por entrada perigosa sobre Duda, e foi assim para os balneários mais cedo. Na segunda metade do encontro, surgiu um novo gol de Meirelles e outro de Nani. O gol dos Camarões foi apontado por Webo. Triunfo importante para a seleção nacional dias após o empate decepcionante a zero com a congénere de Cabo Verde. Mais ou menos à hora do jogo, a Federação Portuguesa de Futebol informou no seu site oficial na internet que havia enviado para a FIFA a lista de 23 jogadores participantes no Campeonato do Mundo. Ficou assim definido e, no fundo, confirmado que Zé Castro, do Deportivo da Corunha, em Espanha, fica fora dos eleitos do selecionador nacional Carlos Queiroz. Hoje, o Brasil, adversário de Portugal no Grupo G do Mundial, venceu o jogo amigável contra o Zimbábue por 3-0, uma atuação que não convenceu, mas foi suficiente para ganhar. Outros particulares, equipas europeias, Holanda goleou o Gana por 4-1. Um pouco surpresa foi a derrota da Suíça. Perdeu com a Costa Rica por 1-0. A Dinamarca, adversário de Portugal na fase de qualificação, perdeu com a Austrália, também por 1-0. Os anfitriões, África do Sul, golearam a Guatemala, 5-0. Stojkovic e Duricic, isto nas convocatórias, guarda-redes do Sporting e da União de Leiria, foram chamados para o Campeonato do Mundo para representar a seleção da Sérvia. Ficaram nos 23 jogadores finais. Pela Eslováquia, Pekník foi também convocado, mas a seleção anfitriã, a África do Sul, deixou de fora o ex-jogador do Porto, Benny McCarthy. Evaldo está próximo de se transformar num dos reforços do Sporting para a próxima época. O camisola 6 do Braga é o alvo preferencial para reforçar o lado esquerdo do setor defensivo e o acordo entre Leões e Ninhotos está próximo. Há abertura e vontade de ambas as partes para selar um processo negocial que permitirá ao luso-brasileiro regressar a um grande do futebol português. Evaldo já esteve no Porto em 2003. Daoud Fakirá vai mesmo assumir o comando técnico do Olhanense para a próxima temporada. O técnico substitui Jorge Costa e vai assinar um contrato com a duração de 2 anos. A formação de Olhão ainda não confirmou oficialmente a contratação, mas alguns meios de comunicação social avançam que Fakirá vai regressar ao ativo em Olhão, depois de ano e meio afastado dos bancos. O técnico já orientou Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal na Liga. A experiência no Bonfim foi mesmo a última, de Daoud Fakirá. Jorge Costa vai suceder a André Villas-Boas como treinador da Académica. O ex-treinador, precisamente o olhanense, já acertou todos os pormenores do contrato, válido em princípio por 2 épocas, com os dirigentes da Briosa, os quais contam apresentar um novo treinador até o final da semana. Lá por fora, Sérgio Conceição foi oficialmente confirmado como novo adjunto no Standard Liège. O clube belga publicou uma nota no site oficial, dando conta que Sérgio Conceição assistirá a Dominique D'Ofrio no clube belga. Recorde-se que há bem pouco tempo, Sérgio Conceição deixou o cargo de diretor desportivo do PAOK na Grécia e que, enquanto jogador, representou o Standard Liège durante 3 temporadas, entre 2004 e 2007. O Marítimo vai jogar na Choupana para a Liga Europa gratuitamente. O Nacional decidiu ceder gratuitamente o seu estádio ao rival madeirense para que possa realizar os encontros das pré-eliminatórias da prova. O presidente Alvinegro admitiu que estava em causa o interesse público. O Nacional vai disponibilizar o estádio da Madeira ao Marítimo de Sade para a realização de jogos de forma gratuita, já que as únicas despesas serão de caráter operacional, disse Rui Alves, referindo-se às contas dos gastos da organização dos jogos. O estádio da Choupana vai ser entregue ao Clube Verde Rubro 48 horas antes de cada encontro, devendo ser devolvido 24 horas depois de cada partida. A decisão foi tomada pública algumas horas depois do Governo Regional da Madeira ter enviado uma nota às redações em que condenava o atrito entre os clubes. Estas questões que envolvem clubes de futebol ao longo do tempo prestam-se a climas de paixões irracionais que são contra o bem comum do povo madeirense e nos enfraquecem ante terceiros, referia o documento do governo. O Nacional tinha exigido ao Marítimo o pagamento de 25 mil euros por cada jogo que a equipa realizasse no estado da Madeira, para além de uma caução de 100 mil euros que serviriam para cobrir eventuais estragos. O governo regional da Madeira, através do Instituto de Desporto da Região, já tinha assegurado as verbas e a garantia bancária, mas que assim ficaram sem efeito, já que a utilização da Choupana passa a ser gratuita. As equipas portuguesas sofreram uma queda na tabela da Federação Internacional de Estatística e História do Futebol. Neste mês de junho, apenas o Braga ascendeu 6 posições, mas continua ainda fora dos 200 primeiros, ocupa a posição 210. Os restantes não sofreram alterações. O Benfica continua a comandar, ocupando a 29ª posição, caiu da 22ª, seguido por Porto, que é 49º, ex-46º, e o Sporting, 53º, dos seus 5 lugares. O Nacional ocupa o lugar 205, Paços Ferreira 327. Ambos desceram também várias posições. A classificação é agora liderada pelo Inter Milão, campeão europeu, que subiu do 3º lugar para a liderança, igualando os 297 pontos do Barcelona, o antigo 1º classificado. A terminar o pódio surgem os argentinos do Estudiantes de La Plata, num top 10 nominado pelas equipas europeias, tal como é habitual, onde surge apenas mais uma sul-americana, o Cruzeiro do Brasil, que está na 6ª posição. José Mourinho foi apresentado oficialmente como novo treinador do Real Madrid. O treinador português chegou à sala de imprensa na segunda-feira, acompanhado por Jorge Valdano, diretor-geral do clube, apresentado como técnico do Real para os próximos 4 anos. Cheio de expectativa e confiança, Mourinho afirmou que o vice-campeão espanhol é um clube único e que bonito, bonito, bonito não é jogar ou treinar no Real. Bonito, bonito, bonito é ganhar no Real Madrid, palavras do português. As expectativas em Espanha relativamente ao técnico são grandes, como provou a primeira pergunta. Da mesma forma que disse que há jogadores que nascem para jogar no Real Madrid, acredita que nasceu para treinar o Real Madrid, abordou inicialmente uma jornalista espanhola. Nasci para treinar futebol. Sou o treinador e gosto dos desafios mais importantes. A minha atração pelo Real é pela sua história, pelas suas frustrações dos últimos anos e pelas suas expectativas de ganhar. Esta é a minha atração pelo Real, um clube único. Parece-me que para um jogador ou treinador importante não jogar ou não treinar no Real é uma falha muito grande numa carreira, respondeu o campeão europeu. António Cairoli conquistou uma das etapas norte-americanas no Mundial Motocross MX1. O piloto da KTM saiu na frente do pontão e não mais perdeu o comando na primeira manga, mas na segunda oscilou pela terceira e quarta posição, valendo o melhor dos dois resultados. Mike Alessi, também em KTM, usou a nova máquina da marca austríaca e na primeira manga foi perseguidor do italiano, terminando na segunda posição. Já no último confronto, apesar de sair no segundo lugar, viria a terminar no quarto posto, mas o suficiente para subir ao segundo lugar do pódio. Clemente Essay, Suzuki, esteve em evidência regular nesta jornada, foi o terceiro classificado na geral. Rui Gonçalves ficou no 12º lugar. O português da KTM voltou a ganhar mais ritmo perante os seus adversários nesta jornada americana, continuando a luta pela entrada nos 10 primeiros. Foi 16º na primeira manga, 11º na segunda. No voleibol de praia terminou o ciclo da dupla Juliana Antunes e Francisca Esteves. As jogadoras estiveram juntas durante 3 anos, onde conquistaram o título de campeãs nacionais em 2008. A dupla havia anunciado que iria continuar nesta temporada, mas a indisponibilidade de Francisca Esteves, nas primeiras etapas do circuito mundial da modalidade, levou Juliana Antunes a optar por Ana Freixas. Esta nova dupla classificou-se em 41º lugar nas duas primeiras etapas do circuito e decidiu continuar ligada para o resto da época. Assim, Francisca Esteves, antiga parceira de Juliana, e Rosa Costa, ex-colega de Ana, estão sem equipa, podendo juntar-se numa nova dupla. No ténis, Roger Federer despediu-se ontem de Roland Garros. O campeão em título perdeu nos quartos de final diante de Robin Söderling por 6-3, 3-6, 5-7 e 4-6, que assim vingou a final perdida do ano passado, o sueco. Agora o suíço corre o risco de, na próxima segunda-feira, não ser o número 1 do mundo caso Rafael Nadal vença o torneio. Nadal ainda está em prova e eliminou hoje mesmo nos quartos de final o compatriota Nicolás Almagro em 3 parciais. A maratona do dia, maratona do final desta tarde, surgiu na derrota de Novak Djokovic. O sérvio, cabeça de série número 3, esteve a vencer por 2-0 contra Jünger Melzer, mas o austríaco deu a volta. Acabou por ganhar por 3-2 e nas meias finais vai defrontar precisamente Nadal. No setor feminino, a número 1 do mundo também já está fora de prova. Serena Williams foi derrotada pela australiana Samantha Stosur, 6-2, 6-7, com 7-2 no tie-break e 8-6. Schiavone, italiana, eliminou a cabeça de série número 3 Caroline Wozniacki, Elena Jankovic e Helena Dementieva. Confirmaram favoritismo, eliminaram Svedova e Nadia Petrova, respectivamente. Samantha Stosur continua a ser assim um perigo para as adversárias, depois de eliminar Justina Henin, ex-número 1 mundial, eliminou a atual número 1, Serena Williams. Caden Evans é o novo líder da tabela mundial da União Ciclista Internacional, a UCI. O australiano tomou esta semana o lugar de Alejandro Valverde, que viu os resultados de 2010 serem retirados no seguimento da suspensão de 2 anos por doping. A UCI esclareceu que os resultados das corridas nas quais Valverde participou, desde janeiro deste ano, foram ajustados. O espanhol havia pontuado para o ranking em 6 provas: Tour Down Under, Paris-Nice, Volta ao País Vasco, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège e a Volta à Romandia. Na classificação, Caden Evans é líder com 384 pontos. Segundo é Philippe Guibert com 304. Terceiro, Joaquim Rodrigues, 288. O italiano Ivan Basso, vencedor da Volta à Itália, ascendeu à 6ª posição da tabela. As duas rodas a fecharem a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!